0804, thank you, obrigado. Salvador approach, good evening, 0804, with you on Fuga, Fuga Center. Thank you.

Visto il video sarà di 6 nel soldato pomeriggione al sistema Zorro. government safety, controle de assistência de suicídio está autorizado e vai sofrer com desestabilidade.